lá na espangara. Vai nascer menino, dentro da palhota tem o seu destino, dentro da palhota tem o seu destino. Lá na espangara fica muito bem, deitado na esteira ao lado da mãe, deitado na esteira ao lado da mãe. Para o fim do ano, se morrer de fome, tapa-se com pano. Se morrer de fome, tapa-se com pano. Se tiver já corpo, rega-se com vinho. Se não cair morto, chama-se menino. Se não cair morto, chama-se menino. Corta-se a navalha, tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Negrinho de raça sempre desconfia. Se um musungo passa, diz muito bom dia. Se um musungo passa, diz muito bom dia. A pedir pão, dá-se uma lambada, vem comer a mão, dá-se uma lambada, vem comer a mão. Mais uma patada, vai-te embora cão, dá-se-lhe porrada porque é madrião, dá-se-lhe porrada porque é madrião. Para o fim do ano, quando já é moço, guarda-se o tutano, fica pele e osso. Guarda-se o tutano, fica pele e osso. Quando já for homem, tira-se o retrato. Come na cozinha, chama-se mais nato. Come na cozinha, chama-se mais nato. De vida vai para o contrato, no fundo da mina fica mais barato, no fundo da mina fica mais barato. Quando já for velho chama-se tratante, dá-se-lhe aguardente e morre num instante, dá-se-lhe aguardente e morre num instante.